que você só quer farra. Então senta, safada, vem mamando na moral. Depois, quica no pau. Agora, então vem, sua amiga também. Eu sei que tu senta muito bem. Novinha, você só vai sentar. Novinha, você só vem quicar. Hoje a noite é só pentada. Senta muito bem, novinha, você só vai sentar. Novinha, você só vem quicar. Hoje a noite é só pentada, violenta, toma, toma na pepeca. Concentra, safada. Hoje a noite é só pentada.